Ao vivo? Tá ao vivo já? Ao vivo! Saudações, alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacá, está começando mais um Periscatso. É, baixa o volume aí. Aê, agora não tem retorno. Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais um Periscatso. Programa que vai até vocês todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal. Verdazo 1914. Hoje, uma sexta-feira onde temos. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Ai, melhorou. Hoje temos um programa que não deveria, mas mais uma vez cercado de polêmicas. E isso acontece porque. Por que acontece? Deixa eu me ajeitar aqui. Vamos lá. Bom, o Palmeiras ganhou ontem, ganhou. O Palmeiras perdeu, mas se classificou. Aliás, esse é um conceito que eu acho que tem que parece que não está muito claro na cabeça das pessoas. No subconsciente, a gente acaba falando que o Palmeiras ganhou. Eu estava pensando sobre isso durante o dia. Porque o Palmeiras não perdeu o jogo ontem. Porque mata-mata trata-se de avançar. Então muita gente fala assim: ah, se o Palmeiras não tivesse ganho lá de 2 a 0, ia ser um problema. Claro que ia ser um problema. Independente do Felipe Melo ter feito o que fez. Ia ser mais difícil. Por que que o Palmeiras, o placar de ontem foi de 0 a 1? Porque a gente tinha 2 a 0. Se empata 0 a 0 lá e o Felipe Melo fosse expulso, o jogo ia ser outro. O Cerro não ia vir para cima. Provavelmente o Cerro ia tentar levar para os pênaltis e segurar o empate. Então, o jogo foi de um jeito ontem porque o placar era de 0 a 2 na ida. É isso que o pessoal tem que entender. O Cruzeiro perdeu do Flamengo jogando em casa, igualzinho. Ganhou de 0 a 2, perdeu de 0 a 1. Alguém imagina que o Cruzeiro foi para cima do Flamengo nos minutos finais do jogo no Mineirão para não perder o jogo? Então, o Palmeiras ganhou o jogo de 2 a 1. E teve um expulso no meio do negócio. É assim que a gente tem que enxergar. Então, eu vi uma histeria coletiva tão grande a respeito da expulsão do Felipe Melo. E não concordo com essa histeria, não concordo com petição virtual. Desculpa, isso aí para mim é coisa de retardado. E olha, eu não estou dando indireta para ninguém porque eu não sei quem fez. Não sei quem fez, não sei quem apoiou, não sei, não vejo essas coisas. Eu praticamente não acompanho ninguém da mídia palestrina, não por falta de interesse, mas porque eu não tenho tempo. Eu não consigo. Então, ontem eu fui dormir para lá de 3 da madrugada e 6 horas eu estava de pé. E, pô, estou com uma fase do trabalho que está muito exigente o negócio. Então, eu não tenho tempo. Então, arrumei um tempinho hoje para, sabe, para fazer um periscatso, drops, vocês devem ter visto. 5 minutos. E o que eu vou falar aqui é mais ou menos o que eu falei naquele drop, só que um pouco mais desenvolvido. Então, eu não sei quem. Ah, esqueci da cerveja. Ah, cara, agora desculpe, não vai. Vai sem cerveja, até porque também estou com. Não estou muito descontraído hoje, não. Sexta-feira que vem, se tudo der certo, vamos fazer, vai com cerveja. E deixem suas mensagens aí, tá? Já comecem deixando suas mensagens. Deixa eu só setar aqui, ó, as perguntas. Nem sei se tem estagiário hoje, acho que tem. Eu nem consegui olhar o WhatsApp, gente. Cheguei atrasado, vocês viram. E já tô. E já tô. Já montei o negócio aqui, demorei. Não sei se tem. Aí, vamos lá. Felipe Melo. Expulso. 3 minutos de jogo. Ai, quase arrancou a perna do cara fora. Fez uma falta. Já vi em Libertadores, nesse primeiro lance. Sempre tem uma chegada no meio-campista que organiza o jogo. Do time que joga fora de casa. Sempre tem. Felipe Melo talvez não tenha medido bem as consequências do que ele fez. Ele chega e toca a bola. No lance ao vivo, e eu estava sem retorno ontem lá no Allianz Parque junto com o Bruno Zaniolo. No lance ao vivo, eu não tive nem impressão de falta. Porque ele dá na bola, ele divide e dá uma espécie de passe para quem estava ali do lado esquerdo, que eu já não sei quem era, acho que era Moisés, não sei. O juiz deu amarelo. E só deu o vermelho depois, anulou o amarelo e deu o vermelho, depois que ele viu que fez um rasgo ali, deixou uma marca na canela do cara, não sei. Ou seja, nem o juiz achou que era para vermelho. Ele viu ali uma chance de dar um vermelho. Então isso já mostrou a má intenção do juiz. Por que que eu falo que o juiz estava mal intencionado e todo mundo, tem muita gente falando. É clubista, não sei o que. Bom, primeiro que eu sou clubista mesmo. Óbvio que eu sou. Entendeu isso, que eu sou clubista ainda? Mas é óbvio que o juiz estava mal intencionado. É, nos pequenos lances do jogo, ele prejudicou o Palmeiras e irritou extremamente todo o time do Palmeiras. O grande termômetro dessa irritação chama-se Bruno Henrique. Notem o quanto o Bruno Henrique estava puto com o juiz. E ele não é de ter esse tipo de atitude. É um cara que normalmente está sempre focado no jogo. Mas ele estava puto com o juiz. É, o estádio inteiro estava puto com o juiz, o time inteiro, mas especialmente o Bruno Henrique. Então, isso é um indicativo de que o juiz estava de fato de sacanagem. Então, o fato dele ter expulsado o Felipe Melo com 3 minutos mostra que ele estava predisposto para prejudicar o Palmeiras e o Felipe Melo correu o risco. Ai, tô passando pano pro Felipe Melo. Não, não tô passando pano. É uma coisa que me deixa puta quando o nego vem falar que eu tô passando pano. Eu tenho cara de quem passa pano? Você acha que o meu trabalho aqui é passar pano? Então, você que fala isso deixa de ser idiota. Tá? Isso me irrita de um. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Felipe Melo errou, é claro que ele errou. Ele errou na intensidade do que ele fez. Ele não precisava. Era um jogo que estava 0-2, não precisava dessa macheza logo no começo. Às vezes precisa dessa chegada, e quando eu falo que eu já vi isso muitas vezes. É naquele jogo que já começa pau a pau. Pô, o jogo de ontem era para ter sido um jogo protocolar. Era para ter sido um jogo, sabe, como quando vem o Ceará jogar aqui no Allianz Parque. Vem, sabe que vai perder. O objetivo é perder de pouco e tá tudo certo. Era para ser isso o jogo de ontem. E virou a guerra, virou uma coisa épica. Porque o Felipe Melo tratou de equilibrar as coisas, o Felipe Melo e o juiz. E todo mundo ficou muito tenso durante o jogo, como não poderia deixar de ser diferente. E durante o jogo, isso daí é só vocês entrarem na transmissão do jogo e olharem o chat durante o jogo. Aliás, vocês que estão aí usando o chat, muito obrigado. Batendo os recordes ontem de audiência, passou de 1.100 pessoas assistindo ao mesmo tempo, um recorde absoluto aqui do nosso canal. 1.100 é legal, né? Um puta número. E aí eu penso que o Felipe Melo, ao fazer o que fez, equilibrou o jogo. Equilibrou o confronto, que estava 2-0 para nós. E aí, com um jogador a mais, os caras, opa, a gente veio aqui para manter o 2-0, quem sabe tomar só mais um, agora a gente tem a chance de avançar. E virou o jogo. E aí, daqui a pouco a gente vai falar da parte positiva de tudo isso. O que eu quero falar, o que eu quero fechar o raciocínio é por que a torcida entrou em pânico durante o jogo e direcionou tudo para o Felipe Melo durante o jogo, em vez de apoiar o Palmeiras, em vez de torcer pelo Palmeiras. Então a gente só via gente xingando o Felipe Melo durante o jogo. Não estou falando no estádio, hein? No estádio a atmosfera estava maravilhosa. A gente sempre critica aqui o comportamento do pessoal no Allianz Parque durante o jogo, que xinga jogador durante o jogo. Ontem foi espetacular. Ontem foi de arrepiar literalmente. Eu estava arrepiado durante a transmissão, vendo o que a nossa torcida estava fazendo. E com certeza o pessoal lá do Paraguai deve ter falado, cacete, que caldeirão. Mas na internet, nossa torcida chilicou de um jeito tão ridículo, tão absurdo. Porque afinal de contas, primeiro, nunca estivemos fora. O placar sempre foi nosso. Tomamos sufoco? Tomamos sufoquinho ali. Na hora parece maior do que realmente é. Mas quantas defesas o Everton fez? Acho que duas, né? E nenhuma espetacular. Eu acho que a defesa mais importante do jogo foi a do goleiro deles. Naquele chute de biquinho ali do William. É? Ou não? Foi a defesa. Ah, e teve aquela bola na gaveta também do William também. Quando o tiro de meta do Everton. Ele matou no peito e já virou rápido e meteu um foguetaço. Ia na gaveta. Então, as duas maiores defesas do jogo foram do goleiro deles. E o Palmeiras jogando com um a menos. Jogando o jogo. O Palmeiras leu o jogo e falou assim, vamos jogar. É isso aqui. O Palmeiras, a partir dos 10 do segundo tempo, quando eles fizeram um gol, acharam um gol assim absurdo. Quem nunca jogou bola na vida talvez não consiga ter noção do que aconteceu naquele gol deles. Mas quem já jogou, quem já esteve num campo de futebol, sabe que tamanho é o gol do lugar de onde o cara chutou. Então, você que já jogou bola, se coloca ali no lugar onde o cara chutou aquela bola. Agora, olhem para o gol. Visualizem o gol mentalmente. É isso aqui, ó. Como se não bastasse, ele chutou de esquerda do canto da extrema esquerda. Ou seja, a bola foi fazendo a curva, não fechando, o que aumenta em tese o ângulo. Ele chutou, o arco da bola foi rente à linha de fundo e mesmo assim a bola entrou. Ou seja, o que é assim, ficou assim. Porque a hora que a bola vai se aproximando da linha de fundo ao fazer a curva, ela fecha ainda mais o ângulo. E a bola entrou. Vocês têm noção do absurdo? Tentem visualizar de cima para baixo, sabe? Um drone ali por cima. E vejam a trajetória que a bola fez. Isso deixou o jogo muito mais louco ainda. Então, o que eu estava falando, eu quero passar um jogo protocolar. Virou um jogo tenso, disputado. E a partir do gol deles, virou um jogo de estourar corações. E vem cá, e eu não estou falando isso para defender o Felipe Melo, hein, o bando de retardado. Nem comece a passar pano, caralho. O que eu estou querendo dizer é que foi uma das noites mais legais que um palmeirense podia passar. Por que que a gente escolhe torcer e vibrar por um time de futebol? Não é por momentos como esse? É muito... Imagine você saindo do Allianz Parque ontem, depois de 2 a 0, dois gols do Borja. Vai dormir. Hoje estava todo mundo já pensando no próximo jogo. A gente ainda está falando do jogo de ontem, que foi... Porra, caralho, passamos. Que é mais legal? Então, é para isso que existe o futebol. Para isso que existe a gente sabe pagar caro para ir no estádio. Foi muito bacana, foi muito legal o que a torcida fez, o que o time fez, a forma com que o time não se entregou. Sabe? Teve momentos que o Cerro Porteño valorizou demais a nossa vitória. O Cerro Porteño fez com que o Palmeiras saísse muito. Eu falei isso no fim da transmissão ontem. E depois o Bruno Henrique usou exatamente as mesmas palavras na coletiva ao lado do Filipão depois do jogo. O Palmeiras saiu muito mais fortalecido do jogo de ontem do que sairia se tivesse ganho de 2 a 0. O Lucas está falando que eu estou estressado. Tô mesmo, cara. Tô mesmo. Vocês não sabem o que eu ouvi hoje na internet. Por expressar a minha opinião. Aliás, é ridículo, né? As pessoas vêm aqui para ouvir uma coisa e se não ouvem, parece que... eles exigem ouvir o que querem ouvir. E se não ouvem, xingam. Falam que é passador de pano. Falam que tá passando a mão na cabeça do jogador, que torce para jogador. Tem que ser muito retardado, né? Porque, veja, eu sou um dos caras que mais atacou a permanência do Felipe Melo, não o Felipe Melo, não tenho nada pessoalmente contra o Felipe Melo, porque eu não conheço ele. Mas a permanência do Felipe Melo, desde o episódio em que ele expôs o Cuca num áudio vazado no ano passado, eu acho que ele é prejudicial ao Palmeiras. Ele se esforçou muito esse ano para reverter essa imagem. Estava conseguindo. Aliás, está conseguindo, porque fora de campo ele não tem feito nada errado. Né? Agora, o que ele está fazendo muito errado esse ano é dentro de campo, e não jogando com a bola no pé, mas exatamente nessa postura de pitbull, que realmente está passando do ponto, né? Então, por vários motivos, o Felipe Melo sempre acaba sendo um custo-benefício que não vale a pena. Então, não sou a favor da permanência do Felipe Melo para o ano que vem. Agora, onde eu quero chegar depois de dar toda essa volta é que vai meia dúzia de mimadinho. Inclusive, eu vi gente da imprensa entrando nessa onda, assinando petição online. A petição online, para começar, para mim é uma coisa de... Mas aí, vamos tirar o Felipe Melo do elenco do Palmeiras. Petição online. O que esses imbecis esperam? Que o Filipão receba uma petição online impressa, então vai lá o assessor dele, entra lá no petiçãoonline.com.inferno e imprima, aí fica um calhamaço lá com 800 mil assinaturas da petição online, e aí o Filipão fala: ah, não, demite. Demite o Felipe Melo, porque eles fizeram uma petição online. Então, o Filipão vai fazer isso, seus débeis mentais? A gente tem que confiar no Filipão. O Filipão está fazendo uma família. O Filipão está fazendo, além de montar um time, além de acertar a defesa, ele está criando um espírito no time, que o resultado foi o que a gente viu no campo ontem. Aí vai vir a torcida querer quebrar isso. Demite o Felipe Melo. Pô, os jogadores falaram, vamos dedicar essa vitória ao Felipe Melo. Pô, os jogadores estão fechados. Vocês vão querer quebrar isso? Pra quê? Porque vocês passaram raivinha no jogo ontem? Porque vocês ficaram tensos no jogo ontem? E a culpa é do Felipe Melo? Bando de mimado. Em vez de curtir um puta momento que nós tivemos ontem, como eu disse, um jogo que era para ser protocolar, um jogo que era para ser, sabe, burocrático. Foi épico, foi sensacional, fomos dormir tudo em êxtase, tudo feliz. Eu não tenho dúvida que para o ano que vem, o Filipão permanecendo, o Felipe Melo não fica. Então, pra quê? Vai pegar gancho. vai pegar um puta de um gancho. Eu tenho dúvida. Engraçado porque na Argentina, quando eles vão falar do Palmeiras, analisar o Palmeiras, mídia argentina, torcedores argentinos que são formados pela mídia argentina, o ponto mais forte do Palmeiras que eles veem é o Felipe Melo. Por quê? Porque não conhecem o jogo do Palmeiras. De nome, eles conhecem o Felipe Melo, que é jogador de Copa do Mundo. Então, tirar o Felipe Melo para eles é tirar meio time do Palmeiras. Então, eles estão achando que o Palmeiras, né, se jogar sem o Felipe Melo, enfraquece demais. Não conhece o Thiago Santos. O Thiago Santos está jogando muito melhor, como disse o Papini aqui. Obrigado, viu, Papini? Um abraço. O Paulo Ferrari, essa sua ironia aqui também não vou tolerar, viu? Eu tô aqui para falar o que eu acho, cara. Eu tô aqui para falar o que eu penso. Quem quiser concordar, concordo. Quem não quiser, não concordo. Agora eu tô aqui para ficar ouvindo ironiazinha de babaca, não. Então você tá fora. Então, eu estou inconformado com como a nossa torcida está mimada. Mas é demais, cara. Ai, petição online. Para tirar o Felipe Melo. Ai, fez eu passar nervoso ontem. Não quer passar nervoso? Vai torcer na torcida Band de Vôlei. Vamos lá. Falar de jogo. Que é o que interessa, o jogo. Como eu disse, o Palmeiras não perdeu o jogo ontem. O placar burocrático é 0-1, mas o Palmeiras ganhou o confronto por 2-1. O mata-mata é um confronto de dois jogos. Então o Palmeiras ganhou. O Palmeiras estava segurando o resultado e o Cerro atacando. Ou seja, quem ganhou? Até no alto fora a gente fala, pô, o Palmeiras ganhou ontem, mas o Palmeiras ganhou. Tá? O Palmeiras é o vencedor. Na estatística vai constar lá uma derrota. Tá, mas o formato do mata-mata é assim. Foram 20 minutos, 15, vai, 15, 20 minutos, depois da expulsão do Felipe Melo, em que os dois times não sabiam o que fazer. O Palmeiras veio para cozinhar um jogo e falou: pô, agora estamos com a menos. E agora? O Cerro veio para tomar de pouco e falou: porra, dá para ganhar. E agora? Como, né? Então, como que a gente vai segurar o jogo, Palmeiras pensa? O Cerro, como que nós vamos ganhar esse jogo? Então, até as peças se acertarem, se reacertarem no campo nesse cenário novo, demorou uns 15, 20 minutos. Não acontecia nada. Não acontecia nada. Então, aí teve um lance do Cerro Porteño, acho que aos 20 minutos, que foi aquela bola que acho que foi o Ruiz que cortou. Não, Vitor Cáceres, pela direita, deu um corte no Moisés. O Moisés entrou de carrinho, né? Ele cortou, o Moisés foi para trás na placa. Aí ele rolou para trás. E aí eu acho que foi o Oscar Ruiz, né? Que bateu ali de dentro da área. Não sei se foi o Oscar Ruiz ou foi um outro. Enfim, ou foi o Churin. E a bola passou perto. Aliás, do meu lado tinha um paraguaio. Do lado do meu ponto de transmissão ali nas tribunas lá do Allianz Parque, tinha um jornalista paraguaio que ele não estava fazendo nada, ele estava torcendo. E até então eu não tinha percebido nem que ele era paraguaio. Aí ele, sabe quando ele começa a fazer assim? Toma uns, né? Ele estava torcendo. Aí comecei a olhar feio pro cara, né? Aliás, vocês podem perceber isso na transmissão de ontem. E ele atrevido, ele não se tocava. Aí na hora do gol, ele não gritou. Ele teve o bom senso de não gritar gol, ele se conteve, mas ele, sabe, ele fez um. E eu já com vontade de torcer o pescoço do filho da puta. Só que se eu faço isso, eu nunca mais consigo transmitir o jogo lá do Allianz Parque. E o Palmeiras com um campo enorme pela frente para explorar o contra-ataque. Então o Palmeiras teve pelo menos três chances de contra-ataque claríssimas e não aproveitou nenhuma. Acho que foi o William que desperdiçou. recebeu o passe do Diogo Barbosa no primeiro lance, tocou por dentro, né? Ele tocou para o Borja sem olhar. Desperdiçou uma chance, podia ter chutado. Na segunda, o William recebeu o passe, acho que foi do Dudu ou do Borja, e chutou de biquinho ali, que o goleiro pegou por cima, aí sim foi não foi um desperdício, foi mérito do goleiro, eu achei. Teve mais um terceiro contra-ataque ali também. Esse já não tão agudo, mas que podia ter dado uma boa chance de gol também. Então, o Palmeiras esteve perto de fazer o gol que tornaria tudo burocrático novamente. Se o Palmeiras faz um gol, mata tudo, né? Mas o cara fala, pô, fazer três aí não vamos fazer. E aí o momento psicológico ia para o espaço. Mas o Cerro nunca esteve morto no confronto. O Palmeiras não fez o gol que mataria o confronto. Entrou morto por 3 minutos. A expulsão do Felipe Melo foi como se fosse um gol do Cerro Porteño. E eles voltaram para o jogo. Mas ficou um jogo aberto, interessante, emocionante. Só que a gente vê a postura dos jogadores do Palmeiras, a atmosfera que foi criada ali no estádio pela torcida. Foi uma delícia de viver aquilo. Se eu pudesse escolher, você quer uma partida burocrática 2-0 ou um negócio desse jeito, com emoção? Lógico que com emoção, mil vezes. Desde que tenha o final feliz, né? Como teve. Então, em vez de curtir o momento, em vez de curtir o. Sabe? Não, ficam querendo derrubar o Felipe Melo, ficam querendo criar intriguinha. Ô, falta do que fazer, hein? Ô, falta de loucinha pra lavar que vocês têm, hein? Vamos lá, vamos falar de destaques individuais. Acho que. Vamos começar por quem podia ter ido melhor, além do Felipe Melo, claro. Acho que os laterais, né? O Mike teve muito trabalho ali com o lado esquerdo deles, principalmente com o lateralzinho deles, que apoiava toda hora, tal de. O cara fez gol, né? Arzamendia, tá um nome estranho. Mas não só pelo gol, né? Ele teve problemas ali do lado direito. E o Diogo Barbosa, ele falhou em lances isolados, mas em lances capitais. Então eu lembro de um lance que foi uma bola longa, que ele estava marcando o Oscar Ruiz, e o Oscar Ruiz conseguiu colocar a bola no peito, no chão, e se não é o Everton saindo rasgando ali, a gente podia tomar o segundo gol. E aí eu ia matar o Paraguai que estava do meu lado direito. Eu ia matar o cara. Porque ele foi um lance em que ele, sabe, se exaltou. Que ia fazer o segundo gol. Nossa, ainda bem que não aconteceu nada. Mas o Diogo Barbosa deixou o Oscar Ruiz matar, bola no peito, botar no chão. E aí até ele acabou ajudando, ele acabou dando um tranquinho também no Paraguai e deu tudo certo. Mas um erro infantil, porque não era pro cara nem ter matado a bola no peito. Imagina. Por que que foi um erro infantil? Porque o Diogo Barbosa marcou a bola e não marcou o jogador. Isso é erro de fundamento de marcador. O Borja, ele não foi tão bem ontem, embora ele tenha participado até de umas jogadas importantes, deu umas arrancadas, usou o corpo ali em uma ou outra jogada, mas não estava um jogo para ele depois da expulsão, óbvio. O Borja é um cara de área, é um cara para receber cruzamento, é um cara para servir de referência quando o Palmeiras tem a posse de bola. O Palmeiras deu a bola totalmente para o Cerro Porteño. Eu lembro que a estatística do primeiro tempo foi 74% de posse de bola para o Cerro Porteño. Então é um jogo que o Borja, o Palmeiras estava com um a menos, estava praticamente com dois a menos. O Borja não encaixava no desenho tático do jogo. É tanto que a primeira mexida do Filipão foi tirar o Borja para colocar o Thiago Santos, e aí ele reposicionou o William, o que fez muito bem. Mas não era um jogo realmente para o Borja. Agora, quem foi bem? Quem foi bem? O Everton foi bem? Foi muito bem. Pegou duas bolas importantes, não foram defesas espetaculares, foram bolas de segurança. O saco, como se deve fazer em Libertadores. A dupla de zaga soberba. A dupla de zaga espetacular. Tirou tudo por cima. Antônio Carlos. Olha, pode ter zagueiro jogando no mesmo nível que ele aqui em outros times brasileiros. Melhor não tem. Eu clubista. Claro que eu sou. Óbvio que eu sou clubista. Mas jogando melhor que o Antônio Carlos aqui no Brasil hoje, não vejo, não. Não vejo o Antônio Carlos por mais do que mais um ou dois anos do Palmeiras. Vai para time grande da Europa. Mas é certeza que está jogando esse cara. Se o Vitor Hugo foi para a Fiorentina, o Antônio Carlos é Inter de Milão para cima. Edu Dracena fez uma partida espetacular também. Bruno Henrique se desdobrou, aliás, ele e o Moisés, né? Correram por eles e pelo Felipe Melo. Dudu, o que o Dudu fez naquele final de jogo? Tanto que foi a foto que eu escolhi para ser a capa do Verdazzo hoje. Enfrentou os paraguaios, pôs a bola no chão, protegeu, levou para o canto, chamou os caras para o drible, sabe, incendiou a torcida. Espetacular o Dudu, espetacular. Acho que foram feitos os devidos destaques. E a torcida, né? A torcida teve momentos que parecia que estava dentro do campo. Impressionante, impressionante o que fez a torcida ontem. E tem que ser assim na Libertadores. Tem que ser assim. E esse é o efeito Filipão. Então, vamos para as perguntas, vai? Acho que eu já esgotei os assuntos. Elogiei quem eu acho que eu tinha que elogiar, critiquei quem eu tinha que criticar, passei pano no seu. Você que está falando aí que eu passo pano. E. Aí, João Neto. Então, quando o jogador fuder com o time, não pode reclamar? Foi isso que eu falei, João Neto? É nisso que a sua capacidade de compreensão se resume? Tem certeza? Você pode fazer melhor que isso. Vai, João Neto. Vamos lá. Não temos estagiário de perguntas hoje, então eu vou pegar a partir desse ponto aqui e pegar as perguntas de vocês. Marcelo Moreira diz que o Antônio Carlos é uma herança boa do Eduardo Batista. Não, senhor. É uma herança boa do Roger Machado. Porque com o Eduardo Batista ele era banco. Quem promoveu ele a titular foi o Roger Machado. Vocês xingam tanto. O próprio Marcelo disse que o Moisés está numa forma física fantástica. Ah, e o Daverson, né? Pergunta o Engenharia Florestal aqui, que é o Tony, na verdade. O Daverson é louco. O Daverson tem uma meia dúzia de parafusos a menos, não é um parafuso a menos. O Daverson é louco. Até certo ponto é bom ter um cara como esse. O que ele armou no final do jogo ontem foi muito bom para o Palmeiras. Não sei se foi calculado. Acho até que não. Então, recapitulando aqui. Ele sofreu uma falta, deu uma piruleta no ar que não precisava, mas fez. E no que ele fez isso, ele incendiou ali aquele pedaço do estádio e aí contagiou o resto. Porque daí ele levantou e aí parecia, só faltou o cara ali do lado, vai Lacraia, vai Lacraia, vai Lacraia, porque parecia Lacraia. E aí os paraguaios perderam a esportiva com ele, sem ele ter feito nada. O que ele estava fazendo era inflamando o estádio, e os paraguaios falaram, pô, para de inflamar o estádio, e aí foram e deram a nele. E aí fechou o tempo, e aí o relógio andando, que é o que a gente precisava, os paraguaios perdessem o foco em tentar nos atacar e que o relógio andasse. Mesmo que ele não tenha calculado o que ele fez, eu acho que não calculou, acho que o que ele queria realmente era. Porque ele é louco. A gente vê que ele tem uns parafusos a menos, porque em qualquer lance ele é todo cheio de querer dar uma de macho, de querer brigar, intimidar, botar dedo na cara, e ele não tem nem físico para isso, né? E acho que ele não tem nem. A gente vê os vídeos dele que ele faz fora de campo, no Instagram. Ele parece ser uma pessoa que vive em outro mundo. Então o Deverson é louco. Mas da forma dele, ele ainda conseguiu fazer bem para o Palmeiras, né? Conduzir aquele final do jogo de forma favorável, esfriou. Esfriou no sentido do jogo, né? O ataque, defesa, aquela dinâmica de bola em jogo, isso interrompeu, ele quebrou o jogo. Os paraguaios ficaram nervosos, então foi ótimo que ele fez. Mas que tem parafuso a menos, tem, né? E injusta a expulsão dele, como disse aqui o João Neto. E os gandulas jogaram Libertadores. Jogaram Libertadores. Eu vendo lá de cima, eu vi que eles encrencaram com um cara da imprensa ali, que certamente devia ser paraguaio. Ganharam tempo. Teve o Gadula ali que só ele ganhou 1 minuto com a encheção de saco que ele ficou fazendo ali, certinho. Aí o juiz vai e expulsa o Gadula. Ótimo, um a menos para pegar a bola. O relógio é nosso. Então, excelente, excelente os Gandulas. O Saulo quer saber quanto volta o Scarpa, não sei. Não sei porque não estou vivendo o dia a dia da academia de futebol. Então, sempre que alguém faz esse tipo de pergunta, eu uso o gancho para falar sobre o projeto. Nosso projeto, chamado Verdazo, já tem 12 anos, e de 2 anos para cá a gente mudou o foco do modelo de negócio. No começo não era nem modelo de negócio, o modelo era um hobby. Falar de Palmeiras, fazer um bloguinho e falar de Palmeiras. Foi como tudo começou em 2007. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Vocês foram gostando. E aí eu resolvi, num certo ponto, que isso ia ser o meu meio de vida. Eu quero viver de falar de Palmeiras. Eu tenho. Quem gosta de futebol tem direito de sonhar com isso, né? E eu me permito esse sonho. Só que eu sou uma pessoa comum, igual vocês, tenho meu trabalho, tenho um escritório ali onde eu faço minhas planilhas, deliciosas planilhas quadradas, retangulares, com cores, etc. Mas não é o que eu gosto de fazer, de verdade, né? Embora eu faça bem o que eu faço. Eu quero viver falando de Palmeiras. E existe uma necessidade da gente ter alternativas à mídia tradicional. A mídia tradicional faz o que está fazendo hoje. O que faz a mídia tradicional? Só fica falando no Felipe Melo e vocês compram. Em vez de falar que o Palmeiras foi heróico, com um a menos, segurou o seu Portenho 90 e tantos minutos. O jogo teve 113 minutos. Ou 103, né? E o Palmeiras, por 100 minutos, segurou o seu Portenho. Com um a menos. Não. É só querer plantar crise. O Filipão teve que. Inclusive, foi uma coisa que o pessoal pediu para comentar nos comentários do vídeo passado, do Drops. O que o Filipão teve que fazer, né, contra a imprensa na coletiva? Os caras só querendo esquerar. O que que você vai fazer com o Felipe Melo? O que ele merece? Filipão, internamente. Vou resolver internamente. Quer dizer, pior que o que a imprensa foi a torcida fazendo a merda da petição online, né? Como me irrita isso. Mas como a imprensa gosta de, sabe? E o Corinthians caiu de pé. O Corinthians caiu de pé. O Corinthians foi, sabe? Venceu, venceu o cacete. O resultado era do Colo-Colo. Então quem estava atacando no fim, desesperadamente? O Gambá. Quem estava segurando o placar? O Colo-Colo. Então quem ganhou? O Colo-Colo. Então o Corinthians perdeu. Corinthians placar lá, 2-1 Corinthians. Quem perdeu? O Corinthians. Porra. Mas a imprensa não, caiu de pé. Por quê? Porque lutou. Pô, e o que que o Palmeiras fez ontem, com um a menos o tempo todo? Então, existe essa necessidade, essa lacuna que o palmeirense quer ter sabe, uma abordagem respeitosa pelo Palmeiras. Agradecer aqui ao Torelli, como sempre, né, embaixador de Tambaú. Então, a proposta é estar lá dentro. Então, vocês vão ouvir perguntas minhas na coletiva, quando eu estiver lá dentro. Mas para isso eu preciso de independência financeira. Então, quando o Scarpa volta, pô, se eu tivesse lá dentro da academia, eu seria parte da minha rotina diária. Cobrir o que foi feito no treino, nanana, e boletim médico. Todos os dias, como está cada jogador e qual a previsão de volta, qual a alteração em relação a ontem, o que, que melhorou, o que, que piorou. Essa informação eu me comprometo a dar. O que, que a imprensa faz? Vai encher o saco por causa do Felipe Melo. Você não vê os caras lá dando informação básica, como essa pergunta aí. Pô, quando é que volta o Gustavo Scarpa? Uma pergunta importantíssima, um dos caras mais importantes do nosso elenco. Então, me comprometo a isso, mas para isso eu preciso do quê? Ter 1.000 padrinhos. Por que, que eu preciso de 1.000 padrinhos? Pô, porque eu vou trabalhar só com isso, cara. Eu tenho família para sustentar, tenho mulher, tenho filha, que também, minha mulher trabalha, mas, né? Só paga as contas. Não vai ser só com o dinheiro da minha mulher, do trabalho da minha mulher. Vai ser com o meu também. E eu preciso de tranquilidade. Por quê? Porque uma vez que eu escolha pedir demissão do meu trabalho, que é o que vai acontecer quando eu tiver 1.000 padrinhos, eu não vou ter 13º, eu não vou ter férias, eu não vou ter porra nenhuma. Então, além de pagar as contas do dia a dia, eu preciso ter uma reserva a mais para suprir todas as planos de saúde, plano não sei o quê, nada. Tudo vai ter que ser pago. Então, eu preciso de 1.000 padrinhos para ter recursos para continuar provendo o que eu tenho hoje. E hoje nós temos 430, passamos da marca de 430. Então, para você que concorda com esse projeto, que quer ver esse projeto crescer, inclusive a gente já está vendo um estagiário jornalista para reativar a sessão de notícias que eu não estou conseguindo prover. Então, o cara vai ficar atento nas notícias e vai, sabe, 2, 3, 4, 5 notícias por dia, notas curtas. O blog eu vou continuar fazendo. Promover enquete no site, promover, sabe, coisas mais interativas no site, para o site não ficar tão só de um lado a comunicação, então mais participação dos leitores com enquetes. Mas isso tem custo. Então, a gente precisa de padrinhos. Tá? Então, quanto mais padrinhos nós tivermos, mais incrementada vai ficar a cobertura, até chegar no ponto que vamos ter 1.000, eu vou chegar para o meu chefe e falar hasta la vista, baby, que agora eu vou só cobrir o Palmeiras. Certo? Inclusive, hoje eu dei uma atrasadinha porque eu estava dormindo. Eu fui dormir 3:30 da manhã e 6 horas eu estava de pé. Então, eu cheguei do trabalho, dei uma descansada, né? E aí eu acordei e vim fazer o periscato. Tá muito difícil, mas devagarzinho a gente chega lá. O Marcos Saavedra faz uma pergunta técnica. Como são feitas as transmissões dos jogos? Via notebook ou smartphone? Via notebook. Uma webcam conectada no notebook. Uma mesa de som conectada no notebook. Onde a gente conecta os nossos microfones e conecta os headphones e a gente consegue se falar e se ouvir, porque lá no Allianz Parque é um puta barulho. O Saulo pergunta que se eu virar padrinho, você me desbloqueia do site. Não, eu posso te desbloquear mesmo que se você não virar. Porque eu não guardo mágoa de ninguém agora. Por favor, se comporte, né? Porque você não foi bloqueado de graça. Provavelmente você falou alguma merda. Mas beleza. Me manda um e-mail, manda no Twitter e fala o usuário que eu te desbloqueio. Um abraço aqui pro pessoal. Tá, muitos elogios, que legal, que bacana. Ah, então, pergunta do Torelli. Se no futuro próximo, esperamos que seja próximo, né? Quando estiver lá dentro, você vai dar patadas em jornalistas que faz perguntas maldosas? Eu não vou poder fazer isso, bem que eu gostaria, mas eu acho que isso tem que partir do clube. Eu, Palmeiras, tomando atitudes, reativas. Eu estou lá para defender o Palmeiras, fazendo um trabalho jornalístico digno. Essa vai ser a forma de eu defender o Palmeiras. Agora, ficar policiando os outros jornalistas ali não é um cabelinho, né? Claro que eu vou acabar olhando feio. Isso é inevitável. Mas, sabe? Aliás, eu já tive histórias com jornalistas antes de fazer cobertura do Palmeiras. Então, eu já tive entrevero com jornalista no shopping. Coisa que até que eu me arrependo, que não devia ter acontecido. Não, mas, enfim. E não acontece mais. A não ser o Paraguai de ontem que passou perto. Mas isso é outra história. Ah, quem fez a petição foi um Twitter chamado Coletividade Palestrina. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Não devia nem ter mencionado, mas tinha que ser. Enfim. Então, assim, só para fechar o assunto do projeto, quem quiser ficar padrinho, quem gostou da proposta, pode conhecer mais no link www.padrim.com.br/verdazo. O estagiário colocou aí aí no chat, ele já colocou, mas está na descrição do vídeo também. Então, lá tem toda a descrição do projeto e é o link para você. Se tornar um padrinho, tá? Então, você se tornando padrinho, você passa a participar dos grupos de WhatsApp nossos, participa dos eventos. Então, a gente fez, por exemplo, uma pizzada sensacional no domingo para comemorar o aniversário do clube. No mês passado, a gente fez um puta de um churras que a gente faz de 3 em 3 meses, a gente reúne o pessoal para comer um churrasco e é sempre muito divertido. O pessoal, tudo já virou amigo. Então, eles fazem balada juntos, fazem programa juntos, fazem bolão, grupo de bolão até tem. Tá? O Paulo Malta pergunta se eu acho que no domingo devemos ir com força total ou continuar o revezamento, que eu acho que foi uma das melhores atitudes do Filipão. Foi até tema de um post que eu fiz no blog essa semana. Que eu não sei, a maioria percebeu pelo tom que eu tendo a preferir o método antigo. O time titular vai jogando, vai jogando, vai jogando e troca quando precisar. E o Filipão não. O Filipão ele meio que definiu dois times e aí ele só troca eventualmente em caso de necessidade. Por exemplo, se fosse um jogo de mata-mata agora o próximo, em que ele não vai poder contar com o Felipe Melo, que está suspenso, ele colocaria o Thiago Santos no time de ontem. E pronto. E vice-versa. O time de Brasileirão é o time que jogou contra o Inter. Se tiver alguém suspenso, ele usa alguém do time do mata-mata. E assim ele vai mesclando os times por necessidade. Eu já não. Eu preferia levemente, porque eu não estou muito convencido disso. Que definisse o time titular. E desse time reserva, que ele fosse efetivamente reserva, e só se usasse as peças em caso de necessidade. Eu ainda não sei, Paulo Malta e amigos, eu ainda não sei qual é a melhor estratégia. Está se mostrando acertada hoje. Só que quando que ela pode se mostrar errada? Se nós perdemos os mata-matas e perdemos os brasileiros. Aí você fala, pô, a estratégia não deu certo. Porque a cada ponto no brasileiro que a gente perde, eu me desespero, porque eu tenho convicção que se o Palmeiras jogar com o time titular todas as partidas do brasileiro, ganha o brasileiro. Ganha fácil. Porque é o time que vai oscilar menos, ao passo que todos os outros cinco concorrentes, nós só temos cinco concorrentes, né? Do sétimo colocado para trás, tá fora. Todos os cinco concorrentes não têm pegada para acompanhar o Palmeiras até o fim do campeonato. Mesmo o Palmeiras estando 8 pontos atrás de São Paulo. O Palmeiras passa o São Paulo e os outros não conseguem acompanhar. Se jogasse com o time titular, com força máxima. O time que está jogando brasileiro, ele não é tão bom quanto o time que está jogando mata-mata. Mas é um bom time e o Filipão está dando moral para esses caras. Então talvez eles cresçam. Talvez eles... Esse time empatou com o Inter fora. O Inter sempre sofregou 1,5 milhão de anos, 5 vitórias consecutivas, time titular no Beira-Rio lotado, não poderia ter cenário mais difícil. O time reserva foi lá e empatou jogando melhor. Então, pode ser campeão brasileiro esse time reserva. Pode. Nós não estamos fora. E também tem outra coisa. Nos jogos mais importantes, ele vai colocar o time de cima. Ou vocês acham que ele vai colocar time reserva para jogar derby? Nem fudendo. Ou vocês acham que ele vai colocar time reserva para jogar com São Paulo? Nem fudendo. Então, não sei. A resposta, Paulo Malta, é não sei. Só espero que ele não coloque time reserva para jogar clássico. Para mim, ele não coloca nem fudendo, mas... O Jack Silva está dizendo que o árbitro não teve o mesmo critério. O jogador do Cerro deu um pisão e uma entrada criminosa no Thiago Santos. Detalhe que o jogador já tinha amarelo e não expulsou porque não quis. O juiz estava claramente mal intencionado. Claramente disposto a classificar o Cerro Porteño. Claramente. José Carlos pergunta se eu acho que o Felipe Melo deve ser punido internamente. O deve que você coloca, ele tem dois sentidos, né? Se eu acho que tem que ser ou se o que eu acho que deve acontecer, tá? Então eu vou responder por essa última interpretação. O que que eu acho que o Filipão vai fazer? Eu acho que ele vai trocar o Felipe Melo com o Thiago Santos. O Felipe Melo vai passar a jogar no time do brasileiro. E o Thiago Santos vai passar a jogar no time do mata-mata. É o que eu acho que deve acontecer, até porque o Felipe Melo deve pegar um gancho pesado na Conmebol. Como eu disse, para os cucarachas, o Felipe Melo é um meio time do Palmeiras. E não é. A gente sabe que não é, mas para eles é e eles vão tirar o Felipe Melo. Poucos superchats hoje, né? Vocês estão gostando da live, mas não estão. Não tão. É que não tem Uber, né? Não tem o Bruno Zeno para pegar Uber, é isso? Seria uma boa o Arthur ter entrado ontem para puxar o contra-ataque? Então, essa é uma decisão difícil de tomar na hora, viu, Hugo? Hugo Heitgen. Por quê? Porque, fazendo a leitura do jogo, o Cerro não ia fazer um gol naturalmente no Palmeiras. Fez um gol daquele jeito. Não é um jeito natural de fazer gol. Botar o Arthur era assim, vamos matar o jogo. Mas para matar o jogo, você tem que correr risco. Então, se você tira qualquer peça e para pôr o Arthur, quem que você tinha que tirar? Ou o William ou o Dudu. Certo? A não ser que fosse a primeira mexida, né? Para tirar o Borja para pôr o Arthur. Talvez fosse esse o movimento. Só que o gol saiu antes do momento da troca. Eu falei, não era para mexer no intervalo. Você tinha que ver como voltava o Cerro Porteño para você não fazer o primeiro movimento. É que nem um jogo de xadrez, as substituições, né? Quem mexe primeiro dá a chance do outro neutralizar, né? E são três chances que cada um tem. Então, quem mexe primeiro, quem faz o primeiro movimento, está sujeito a ser neutralizado pelo adversário. Então, o Filipão ficou esperando. O Filipão tinha o resultado, não interessava para o Filipão fazer esse primeiro movimento. Então, ele esperou o espanhol fazer o primeiro movimento dele. Ele até foi obrigado a fazer por lesão, né? Mas ele já tinha mexido no intervalo. Então, ele tinha duas mexidas, o espanhol. Então, era cada vez mais claro que o Borja tinha que sair. Só que não deu tempo, porque o gol saiu aos 10 minutos. Normalmente, o Filipão mexe aos 15, né? É a tradição. É o ponto de corte ali, onde ele gosta de fazer a primeira mexida dele para responder ao adversário. Então, aí, quando o Palmeiras passou a ter o 0 a 1, aí era muito arriscado você tirar ou o William ou o Dudu, provavelmente o William, para colocar o Arthur. Então você tinha que reforçar o meio. Ou o Borja, né? Tirar o Borja para colocar o Arthur. Você tinha que reforçar o meio. Opa, agora fodeu. Agora não está por um gol. Agora a gente tem que jogar por segurança. Então você pensa em colocar o Arthur para matar o jogo, para encerrar o negócio, tendo dois gols de frente. O adversário, né, vindo com tudo para cima, deixando o campo aberto, você põe o Arthur. Seria uma grande opção. O Arthur nem estava no banco, né? Temos que lembrar disso. Tá? Você perguntou se seria. No jogo de ontem, o Arthur não estava nem no banco. Aliás, nem ele, nem o Vitor Luiz. Que também seria uma boa opção para liberar o Diogo Barbosa. Quer dizer, estamos falando sobre uma coisa que jamais ia acontecer, mas supondo que o Arthur estivesse em campo, ele só poderia entrar antes do gol. Tá? Depois que saiu o gol, aí ele deixou de ser opção. O Davi Felipe diz que o Jean está sendo realmente pegado para Cristo na pela torcida. Sempre tem, né, essa necessidade de pegar um para Cristo. Para quê, né? Para quê? Tem gambá na área? Porra, se tem até um nome, mas o estagiário já foi rápido. Então é isso, rapaziada. Eu vou pedir para vocês. Para vocês me perdoarem, eu não vou mandar abraços individualizados hoje, vou mandar um abração geral, porque eu estou realmente cansado. Cansado, cansado, cansado. Então, eu queria agradecer muito a vocês que participaram aqui do chat, que deram elementos aqui para a gente continuar uma discussão e até me tiraram um pouco o foco da putice que eu tô com essa porra de petição online, coisa de babaca mesmo. Então, me perdoem, mas eu vou descansar. Mas valeu, valeu a conversa. Eu tô curtindo muito a vitória de ontem, tô curtindo demais a classificação e a forma como o time e a torcida se portaram durante o jogo. Muito feliz com isso. E assim, a perspectiva que a gente tem de conquistar esses campeonatos é muito grande. A gente está a 6 jogos de ganhar a Libertadores e a 4 de conquistar a Copa do Brasil. Ou seja, são 10 jogos para levantar 2 canecos. E a gente tem um Allianz Parque a nosso favor. A gente tem o fator casa na decisão, pelo menos na Libertadores, à nossa disposição. E a gente tem o Filipão. Se pudesse escolher esse cenário, todo mundo, né? No começo do ano, chegar no começo de setembro desse jeito, quer ou não quer? Porra, pagaria para isso. Então a gente está muito forte. E, ó, se derem mole, a gente pega esse brasileiro também. Aliás, o Palmeiras é o único time que está vivo nos 3. Não tem outro time vivo nos 3. Todos já foram eliminados, um num, um no outro. Né? Tem gente que já não pega o Cruzeiro. Tá nos 2 mata-mata, mas o brasileiro para eles já era. A gente ainda está dentro do brasileiro. Então, acho que o time que está mais que está mais satisfeito também com os resultados conquistados até agora, além do Palmeiras, é o Cruzeiro. O Flamengo já foi eliminado da Libertadores, o Corinthians foi eliminado da Libertadores, o São Paulo nem disputou. O Atlético Mineiro já foi eliminado até da Copa do Brasil lá não, na fase preliminar, nem entrou na Libertadores. Então, quem é o time que está protagonizando o ano? Somos nós. O protagonista do futebol brasileiro, mais uma vez, é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, sintam-se orgulhosos. Sabe? Põe-se no lugar do torcedor do Botafogo, do Fluminense, do coitado do Santos. Nada pode ser menor do que o Santos. O jeito que eles foram eliminados por uma burrice burocrática. Então você põe no lugar desses torcedores, porra, a gente tá, sabe, a gente tá. Então, vamos aproveitar. A gente sabe o panorama político do nosso clube não é nada bom, mas vamos aproveitar enquanto isso está durando. Enquanto os resultados ainda da gestão anterior ainda estão dando frutos, porque o que essa gestão agora atual está fazendo é bobagem atrás de bobagem, está desconstruindo tudo. E talvez dentro de alguns anos a gente não tenha esse protagonismo todo, a gente volte a momentos tensos e complicados. Então vamos aproveitar, cara. O momento é de protagonismo total. E é isso que a gente exige. Título é consequência desse protagonismo. Uma hora vem. Já devia ter vindo ano passado, né? Não veio porque erraram. Mas os títulos vão vir, naturalmente. Então curtam, aproveitem. E vamos. Espero que vocês se empolguem com o nosso projeto, se tornem padrinhos e viabilizem a independência do Verdazzo, independência financeira, para que a gente possa dedicar 100% do tempo à cobertura do Palmeiras. Valeu, um grande abraço a todos vocês. Todos vocês que estão aí no chat. E a gente se fala no domingo, na transmissão de Chapecoense e Palmeiras, a partir das 18h45, eu e Bruno Zaniolo faremos a transmissão aqui dos estúdios do Verdazzo. Minha casa. Valeu? Um abraço a todos e até a próxima. Mas está ao vivo ainda?